suficiente manter espera no setor norte? Só tem condições de informar quantos tráfegos aí para aproximação ao centro de pouso? Apenas um tráfego para pouso. Ah, afirmativo, 2733. Que acho em uniforme decolado aos 19, chame controle 120.8. 108, obrigado. Só 32196, livre pouso, pistola 0, vento 100 graus, 13 nós confirme baixado travado. Pouso e baixo travado, 3296. Está presente mais 20 minutos? Afirmativo. Sim, hora certa no 219 e pouso no 239. Afirmativo. 9-6, informa um tráfego mantendo o setor norte do aeródromo, não interferirá no seu pouso. Como é o Cabral visual para pouso? Cabral visual para pouso. Frequência livre. Então, o Bravo que Luiz quer. 3-3, visual coronavírus nacional e coronavírus no ponto de espera. A possibilidade de permanecer a perna do vento, alongar a perna do vento? Autorizado, perna do vento, força aérea 2733. Reporte para a base. Reportar para a base, 2733. É. 1073, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado alinhar e manter pistão no zero, gol 1073. Nome Recife, 260-1288, bom voo. 3896 no solo aos 21, livre direita, chame o salão 21-219. Direita, solo 219, boa. Solo Salvador, bom dia, 7-3896, grande. 3896, táxi via Alfa, chame a da Juliette. Alfa, chamarás da Juliette, é o 3296. Para o táxi, voo 9245, 2 a bordo, 3:25 de autonomia, alternada a Galeão. Confirme o POB? 02. Ciente, livre o táxi pelo pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, voo 9245. Livre o pátio 3, vai importar para ingressar. Olá, Salvador, bom dia, eu sou informação 140 Parelhão. Será coordenado? Aguarde só mais um instantinho, trip 5595, a subida é a coral. Ok, está aguardando para autorização. Autorizado, toque emitida, pistão no zero, vento 1190 graus, 139, altímetro 1014. Livre toque arremetida por força aérea 7-3-3. Ingressando no pátio. Mantendo, 9-3-4-5. Que é o TAN 3896. Juliette, porta 62, está autorizado o táxi. O voo 9245, fique atento ao Airbus da TAN. Após o mesmo, prossiga o táxi pelo pátio principal e Índia. Ponto de espera da 1-0-1895 é a torre. Após o Airbus, pátio principal, ponto de espera da torre, gol 92. Voo no 073, contato radar, 340, saída da EL. 340, saída da EL, voo no 073. Azul 4207, identifica a chegada. Bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 04. Salvador, bom dia, voo 9245, mantém espera, dá 1-0-9. Voo 9245, mantém ponto de espera. Mandeiro, ponto de espera. Frequência livre, uísque, óxido, uniforme. Usado o nível 140 via Golf 677. A decolagem da 10, curva à direita, subida coral. O controle 120.8. O transponder é o 0263. Autorizado, 140, parelhão, decolagem da 10, direita após perfil coral, o controle 1208, transponder 0263, 35. Correto, chame pronto para o pushback acionamento. Camarada, 5 metros. Dentro, cara, 2733. O 9245 informa um tráfego Charlie 208 no setor norte do aeródromo. O 9245 autorizado a decolar pista no 021 no 00 graus 15 nós. Teve decolagem do 9245. Doutor, por gentileza, existe algum tráfego se aproximando para Pouso aí de Salvador ou não? Nesse momento, negativo, Força Aérea 2733. Então a gente vai fazer mais um toque de metilha e o pouso final. E cortar o máximo possível por causa do nosso tempo de voo. Obrigado. Seguinte, Força Aérea 2733, autorizado em cortar a aproximação do 10, autorizado de ir à base. Autorizado de ir à base, quando pronto, Força Aérea 2733. IP 5403, identifica a chegada a Bonf, desça para 050. Porto de São Paulo, está autorizado, mil pés, corredor axé e caixa pregos, decolagem da 17, curva à direita. O controle 120.8, a torre 1895, transponder ao padrão 0123. Gol 9245, acione código 5466. Tudo bem pro nível 360, saída da EOP. 5460, 360, 5466, nível 360, da EOP. Gol 1073, chama Recife 1251-3325. Pista 10, vento 090 graus, 14 nós, altímetro 10, 14. Eles podem remetir da Força Aérea 2733. Tio Quebec Serra, autorizado a acionar reporte para ataque. Patango Lima, Hotel Juliette, prossiga. Ok, Lima, Serra, Juliette, ciente. Tá autorizado pela Horizonte. O nível é o 400 via UP Zulu no 6. Decolagem dá 1 no 0, curva à direita. Ou melhor, dá 1 no 7, curvando à direita. Subida da El, após da El, Leda e após Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95. E o transponder é o 5476. Correto, Lima Serra Juliette. O senhor está em qual hangar? O Lima Serra Juliette, é, só confirmando, é pátio 4, confirme. Paciente. No pátio 4, chame a torre em 1895 para o acionamento e táxi, o Lima Serra Juliette. Chame a 140 com informação Lima, autorização Maceió. Aguarde um instante, cópia, chame a 140. Guardando. O pé esperando o vento reportará do táxi 3-3. Marcia Juliette, autorizado acionar reporte para ataque. Através norte, terra do vento, para o pouso final, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, reporte para girar base. Portará girando base, para girar base, Força Aérea 2733. Obrigado. O gol no 397, pronto pro táxi. Eu pedi 1 no 1,6, autonomia de 3 horas, 30 minutos, até no Galeão. Gol no 397, táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Táxi autorizado à direita, no ponto de espera 1895, a torre, gol no 397, bom dia. Pronto para girar base, 2733. Nossa era 2733, autorizado girar base, autorizado o pouso, pistão 90, vento 090 graus, 13 mais altímetro 10014. E base e pouso para o Força Aérea 2733. Serra, confirmando 1-0 a bordo. Do Quebec Serra, autorizado o taxi 70, exceção Papai, reporte para ingresso na piscina. 735. A 68 milhas nordeste de Salvador, vou na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf e reporte aos descidos. Zona 397, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, zona 397. Kilo Quebec Serra, autorizado ingresso na piscina 7, reporte aliado e pronto. Responder, é 5522. Separa 4 mil pés, ajuste 1014. Primeira curva esquerda, Puca, Aracaju, 208, controle de saída, transponder 5522, a China é 6140. Correto, 6140, chame pronto para o push acionamento. Agora. Alugou 9251, gate 1 para pushback acionamento. Autorizado, o 9251, chame para o táxi. Chama para o táxi, 9251. O gol no 983, cópia. Prossiga. Gol no 983, autorizado Guarulhos, 360 ao nível, via Pesulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El Leda e Leda Bridge. O controle 120.8, transponder 5503. Dado 360 para Guarulhos, pela segunda meia, Belo Horizonte após o zero. Saída da El Leda Bridge, como foi medido. O transponder 03, o controle da saída 208. Quanto é de transponder, por gentileza? 5503. Correto, chame no gate 5, quando pronto, gol no 983. Brazilian Air Force 7204, go ahead. Brazilian Air Force 7204, Delta Hebron, I am part to Brazilian, Taxi Level 240, Commission. Okay, stand by to copy. Brazilian Air Force 7204. Zero, correção aos 37, chame controle 120 decimal 8. 120, obrigado. Controle, bom dia, para passando Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, 1 mil pés, corredor Xé, reporta farol da barra. Autorizaria 2500 direto? Autorizado direto morro. 2500 direto morro, Quebec Serra, direto. Quebec Serra, aeroporto, nosso Quilo Quebec Serra, aí na parte do Brasil, a gente leva o Tupo Azul, vai o Tupo Azul, para Roger, stand by to clearance, Brazilian Air Force 7204. Can we start up? Yes, sir. Can we start up while we wait here? 4207. Azul 4207, completa final, torre 118.95. 85, grato, Azul 4207. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, está a 7.5, acusar a baixada de Salvador. Azul 4207, tráfego avistado, vento no momento 1.00 graus, 1.5 nós, altímetro 1.014. Aguarde autorização de pulso. E 14 aguardando a autorização de voo, 4207. Ano 397, decolado aos 38, chama em controle 120.81, feliz ano novo. 208 com controle, feliz ano novo, Ano 397, Magé. Vai Azul 8, runway 10, the runway in use, after takeoff, right turn, abort, departure, and left transition. Departure frequency 120.8, and the squawk hold 5537. Departure 7204, the position after Arbor is Alpha Echo Lima Echo Fox Alpha Alpha. Contact tower on 118.95 to taxi for 7204. 7204, contact tower 118.95 for taxi. Para o táxi voo 9251, está com 120 a bordo, durante 3 horas e 40, alterna Galeão. Sente, o voo 9251, livre o táxi à direita, espera dar um zero, chame a torre. Em 1895. Desde táxi à direita, ponto 0, dono 0, 2895, 9251. Está procedente e destino? Decolou de terra, em terra Coimbra, é controle de terra, né? Não é viagem. É uma terra séria. É a bordo, 0105, Romance Bravo. Sente o Papai Romeu, Romance Bravo, mantém as condições do ar. 500 pés, altímetro em Salvador 10014, confirmando a quantas milhas fica Salvador fica Serra Juliette Novembro Yankee. É, 50 milhas que era presente, é, interessante. Sim, esse o Romeu Oscar Bravo, repórter livrando a CTR. Bravo. 35403, autorizado a final do procedimento LS Exuelo, separa 2.000 pés. Altímetro 1014, repórter estabilizado. Portal estabilizado, descida para 2000-3-5-4-0-3. Autorizado ANI, mantém cabeceira 1-0. Pós Pouso Lima, vem com 9251. Fala Juliette, Charlie Alfa, identifica a chegada Mari, desce até 50. Azul 4207, no sol aos 42, ele fez direita, chama em sol 121 decimal 9. Azul 4207. Salvador, voa Azul 4207, voa controle. Autorizado de colapso, turno 0, vento 090 graus, 139. Desde decolagem, voo 925, turno da turno 0. 9251, decolada de 42, chame controle 120 decimal 8. 208, voo 9251, bom dia. Console, bom dia, voo 9251. 4207, táxi autorizado para o gate 01, via Juliette. Juliette 01, azul, 4207. Saída da El 360, saída da El, voo 9251. Charlie Alpha. Qual foi a velocidade? 210. Gente, mantenha 210, dá presente, está autorizado ITAP. Autorizada para o ITAP, para o Juliet Charlie Alpha, e mantenha 210 nós, tem constante? Autorizado, chame táxi. Olá. Olá. Osmani Salvador, muito bom dia, é o Lima Sierra Juliet. Lima Sierra Juliet, submantenha 4 mil pés. 4 mil pés, Juliet. Estabilizado LS 3P5403. Torre, 118.95. Desça para 0620, Foxtrot Alfa Lima. 0620, Foxtrot Alfa Lima. Voo no 397, chama Recife, 1251-3325. Confirme Recife. 1251-3325. 403. Recife 5403, prossiga. LS. Trip 5403, continua aproximação, ainda 9, estado, vento 090 graus, 1 5 nós, altímetro 1 0 no 4. Conseguindo aproximação, trip 5403. Prossiga. Sobre agora para evitar tráfego, esquerda para o 130. O Lima Sierra Juliette aguardando o limite. Esquerda 130. Lima Sierra Juliette, nessa proa, suba inicialmente para o 070, aguarde a ascensão. Na proa 130, nível 070, Juliette. Gente, apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 3 para 2 horas, a exatamente 2.5 milhas, cruzando o 085 em subida para o 360, na mesma saída. Paciente. Voo 9251, autorizado Bridge, está presente. Bridge, 9251. Solo, é o 35595. Prossiga. Para o táxi com 70 no POB, 3 horas e 40, alternando Porto Seguro. Fica a direita da maçã. A direita? Eu acho que você autoriza 10 graus. Autorizado desvio do Foxtrot Alfa Lima pela direita. Um zero, chame a torre em 1895. Ok, vai seguir o Boeing da Voo como número 2 e no ponto de espera foi 1895. Alien Force 7204. Confirm intention. Brazilian Force 7204, clear taxi to taxi hotel reporting on intersection to enter runway 10. Voo 9251, chama Recife, 1251-3325. 251-3325, 9251. 5403 no solo, aos 51 livre direita, chame solo 121-19. Branda direita vai chamar solo 1219. A gente vai informar, o senhor está em qual hangar? Confirme. Juliette, Charlie Alpha, desça para 3.000 pés, o ajuste 1014. 3.000-1014, Juliette, Charlie Alpha. Solo 1-9-3, eu vou para o táxi, que é o 1-7-2, da zona 134, alterna no galinho. Gente, o 1983, táxi em frente, via pátio e Índia, ponto de espera da 1-0-18-95, a torre. Pega para na posição 2, acionamento em 1-4-0. Solo 3-5-4-0-3, lembrando a circuito. 5-4-0-3 da trip, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette, 5-4-0-3. Solo copiou 6-1-4-0 da janela. O senhor está pronto para o push? Afirmativo. Ok, um Boeing da Gol e um ATR da Trip. Os tráfegos estão taxiando agora pelo pátio. Assim que o senhor será autorizado. Ok, está aguardando. Já tem frequência livre. O Trip 5403, após o ATR da companhia, consiga para o pátio 3 via Juliette. Após o ATR da companhia, prossegue para o pátio 3 via Juliette. 5403. Alfa Lima na Pro de Bonf, desça para 4.000, ajuste 1014. 4.000 pés, ajuste 1014, pode passar para Lima. Lima, Serra, Juliette, chama Recife, 1251-3325. 251-3325, boa. Affirm, 7204. Voo 1-9-3, mantém ponto de espera. Trip 5595 na escuta do solo. Ponto estabilizado. 2.000, reportar estabilizado, Juliette Alfa. Solo. Prossiga na escuta. É, devido aqui ao espaço entre o ponto espera e a Índia, temos duas aeronaves aqui, o trip está um pouco aqui próximo da entrada do pátio. Aguarde só um instante para o início do push e acionamento. Ok. Do Romeu Oscar, prossiga. Gente, corredor Vera Cruz, reporta Paripe, Kilo Romeu Oscar. Corredor Vera Cruz. Aeronave à frente é a reação, ok? Eu sei que aqui é um modelo, é uma TR-42. Eu vou checar aqui com o comandante. Caso seja possível, o senhor será autorizado a fazer o pushback. Agradeço, está um pouquinho atrasado aqui. Sete. Papatango, Whisky, Oscar, Uniforme, desça para 1 no mil pés, hoje chama 0 no 4, no corredor Vera Cruz, reporta Paripe. Fox vai Castro Lima, passou bom. Sim, a gente prossegue na chegada, Fox Alfa Lima. A chegada. Chaneamião no 40, pushback, assinamento autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, meão no 40. Whisky, Oscar Uniforme, voa Paripe. Voo no 738, identifica, chegada Mari, desce até o 050. Mari 050. Papatango Kilo Romeu Oscar. Para informação, tem um tráfego agora na nossa posição de 10 horas, 2 milhas, deslocamento nordeste, mantendo 1 mil pés. Zero winds, 090 degrees, 4 knots. Voo 983, após a decolagem do P3 à sua frente, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Sim, pode fazer o natal. Juliette Charlie Alpha, estabilizou? Estabilizador, Juliette Charlie Alpha. Juliette Charlie Alpha, completa com a torre 7895 no pouso. Obrigado, 7895, bom. Frequência 120, decimal 8. Bom dia, o papapá, Juliette Charlie Alpha, estabilizado. Alfa Lima? Ah, foi escuta. Confirma velocidade? 120, digitado. Foxtrot Alfa Lima, após pelô, desça para 2000, ajusta no 0 no 4. A velocidade de 120 já é a velocidade de aproximação? Relativo, querido. Após pelô, 2000, reposto estabilizado. Fox Alfa Lima. Fox, pelo 2000, reportará estabilizado, Fox Trot, Alfa Lima. 148, voado alternado, Recife. Recife, 148, 2 horas e 50, confere. 1 e 50. 50, afirmativo, autorizado ataque sua direita, via Índia, ponto de espera da pista no 0 com a torre. 118 decimal 95, ajustando no 0 14, hoje não é 1140, boa viagem. L14, direita, 295, obrigado, até a próxima. Força é o Fox Alfa Lima, desça para 2.500 pés, mantendo a proa de Pelô, ponte Pelô, desça para 2.500, ajuste 1014. 2.500 pés, ponte Pelô, 2.000 pés, ponte Pelô, ponte Pelô. O Fox Alfa Lima, após Pelô, vai descer para 2.500. Após Pelô, 2.500, devido a tráfego nos corredores visuais, mantendo 1.500 pés. Ok, após Pelô, 2.500 pés, ajuste 1014, ponte Pelô, ponte Pelô. Pioneiro 3-2, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Papapá, Juliette, Charlie Alfa, confirme na escuta da torre. Negativo, senhora, na final, baixado, travado no 0. Juliette, Charlie Alfa, continue a aproximação, vai de pista livre, vento 090 graus, 14 nós, altímetro 1-0-1-4, informa um Boeing 737 decolando da pista 1-0. Vamos visual com o mesmo, senhora. E a posição do UNA? Fox Alfa Lima. Fox Alfa Lima, conhece do UNA? Conhece, posição do UNA. Voa do UNA da presente, descendo para 2.500 pés. Presente do UNA para 2.500 pés, Fox Alfa Lima. Força Aérea 7204? Brasília Force 7204, airborne by runway 10, on airborne, transition LFA. Brasília Force 7204, weather contact on departure, climb to level 240, airborne departure. Repouso. Juliette, Charlie Alfa, confirme o pátio para o Cora Taxam. Voa 193, decolada 02, chame controle 120 decimal 8. 208, 983. Juliette, Charlie Alfa, confirme o pátio para o Cora Taxam. Juliette, Charlie Alfa, no solo 02, livre direita, chame solo 121 decimal 9, confirmando qual o pátio para o Cora Taxam. Ciente, Juliette Charlie. Brasília Force 7204, weather contact, climb to flight level 240 by airborne departure. Fox Alfa Lima mantendo 2.500 pés, está livre LS, reporta estabilizado. Estou mantendo 2.500, livre LS, reportará estabilizado Fox Dot Alfa Lima. Rotatória para Tilo Romeo Oscar. Whisky, Oscar e uniforme autorizado rotatória. Fá. Kilo Romeu Oscar mantendo a proa de Paripe. Paripe. Controle, voo 1983. Voo 1983, contato radar, voo para o 360 da presente voo Leda. Autorizado nível 360 e direto Leda, voo 983. Salvador, Xaname 140, boa tarde, ponto espera pronto. Puxa, não é 1140, boa tarde, mantenha a ponta de espera. Juliette, Alfa, prossegue Juliette, agressando o pátio principal, contornar os portões, vai reportar na Lima. Quem tem conhecimento do aeródromo? Juliette, Alfa. 1184. Tem condições de aumentar? Gente, mantenha para sequenciamento, Pioneiro 3-2. Alfa Lima, reautorizado 2000, ajuste 1-0-1-4. 1-0-2-4, reautorizado 2000, facilidade Alfa Lima. 1-0-1-4, 1014. 1-0-1-4, 1014. Aos 04, chame o controle 120 decimal 8. controle, 1208, grato. Chename 140 autorizado, alinhar e manter cabeceira no 0. 595, contato radar, 140, saída coral. 140, perfil coral, 5595. Alfa-Lima estabilizou? Alfa-Lima estabilizado na área. Completa a torre 118.95, descendo para 2000, ajuste 1014. 118.95, descendo para 2000, ajuste 1014, Foxtrot Alfa-Lima. Voo 1738, desça para 2000, ajuste 1014, está livre LS. Voo 1738, reportando estabilizado. 2014, reporte estabilizado, voo 1738. De vento no momento, 090 graus, 1 5 nós, altímetro 1 0 no 4. 1 0 no 4, aguardando pista livre, Foxtrot Alfa Lima. Romeu Mike Juliette Mike, informação Mike. Mike Juliette Mike, identifica a chegada Mari, desce até o 0620. Mari identificou 0620, verificou Mike Juliette Mike. 95 para o cruzamento da 1735, Juliette Charlie Alfa. Chiquilo Romeu Oscar, tá visual com tráfego do Whisky Oscar uniforme? Afirmo. Gente, mantendo 1 no 1500 pés e a proa da rotatória, chama a torre 118.95. Na próxima rotatória, visual com 7. O escasso uniforme continua a aproximação, reporte 3 milhas da final da 1-7. Uniforme, reportará. Salvador, Salvador, Filho Romeu. Trote Alfa Lima, baixado travado? Eu ativo, passou o scan, plano de pouso fixo. Fox Trote Alfa Lima, livre pouso, pistão 0, vento 080 graus, 1-6 nós. Ok, tem livre pouso, Fox Trote Alfa Lima. Puxando a 61140, decolada 07, chame controle 120 decimal 8, feliz ano novo. 208 igualmente, obrigado. Salvador, só passando o filho Romeu Oscar. Confirmo para a torre. Só passando o filho Romeu Oscar. Pronta rotatória, visual com isso e aqui do fórum. Só passando o filho Romeu Oscar, mantenha a pronta rotatória. Thank you. Oh. Oi, o solo, confirmando. Afirmativo, acusou novembro, é transporte enfermo. Sete, confirma em radial de saída, quantas milhas se afasta? Rotatória aqui do Romeu Oscar. Tente radial 026. O senhor sabe a distância do destino? Afirmativo, 96 milhas, aguarde um minutinho. O Juliette Alfa Alfa chametou 1895. Mandando 7. O senhor é número 2 para a ponta. Visual bom mesmo. Juliette Tele Alfa, aguarde para ingresso na pista no 7. Decola pistão no 7, primeira curva direita ingressando no corredor axé, restrito 1 no meu pé e aguardando liberação do controle. Transponder 5523 e o controle Salvador 120 decimal 8. Pátio 504 a bordo, para acionamento táxi, decolagem com a torre 118 decimal 95, ajustado 1014, acusou o novembro. Acusou o novembro, prosseguindo. Subsetor para sequenciamento, direita para o A230, limite ao lock. Direita 230, limite ao lock. Coordena a decolagem da 35, aguarde os instantes. Solo Salvador, bom dia. Papá Romeu, Papá Romeu, Papá Romeu. Papá Romeu, Foxtrot Alfa Lima, bom dia, confirma o pátio, 4? Confirma? Pátio número 5. Afirmativo, Protect Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, o Fox Alfa Lima. Via Alfa, reportará para a Juliette, Foxtrot Alfa Lima. Papá, papá, Lima, uniforme Zulu, solo novamente. Aos 1-0, livre à direita, táxi o mais rápido possível devido a uma aeronave com transporte de enfermo taxiando, que irá taxiar até o posto de espera. Pés, decola da pista 1-7, primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé. Transponder 0-1-1-7 e o controle Salvador 1-2-0-8. 4 está livre, LS. 2014, livre, LS. Está atingindo 4.000 pés, Pioneiro 3-2. Pioneiro 3-2, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0-1-4. Completa agora esquerda para o A200. Para 3.000 pés, esquerda 200, ajustado em 14, Pioneiro 3-2. Controle gol 1-2-6-0. Gol 1-2-6-0, identifica, chegada Mari, desça até o 070. Chegada Mari, até o nível 070, gol 1260, solicita Proxy Tap. É o número 4 na aproximação, mantém a chegada. Realização de pouso, tráfego avistado, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós, altímetro 1-0-1-4. Agora fica levando, 7. Direção da parte oficial, conta nós, portões, vai portar na Lima, Fox Alfa Lima. Quilo Romeu Oscar, taxi até o final da pista, livrando taxi em Lima devido a uma aeronave taxiando até a interseção Papá. Aguarde na interseção da taxi em Lima para retorno na pista 107. Quilo Romeu Oscar, no solo 1-2. Pátio 1-9, autorizado o táxi, ingresso na pista 1-7, táxi até a cabeceira 3-5, como solicitado. O azul 4207. Afirmativa, azul 4207, informação em curso agora é novembro, o ajuste é 1-0-4, pronto para cópia? Acerto. Autorizado, Salvador, Rio de Janeiro, Serra Bravo, Romeu, Juliette, a rota aerovia UPZULU 1-0, após ESMAP, Lúvito, Barbacena, após Rio, conforme a rota apresentada no plano. O nível 340, a saída da EL, Leda, após Leda, Bridge, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5561 e o controle Salvador 1-2-0-8. Autorizado 340 para Campinas, para Rio de Janeiro, já estava com o meu de dentro. Autorizou 1-0, mata tudo que trabalha com a EL, e a rota foi de decola da EL, Leda, Bridge. Cruzeiro, pode decolar de 1-0, 561, transponder 208, controle de saída azul 4207. Correto, em ponta azul 4207. 2685. 2545, 2685, obrigado, bom dia. Somente 1-1-8-95 para o cruzamento da pista 1735. Fox Alfa Lima. Lima, Mike, Quebec, chama a torre. 118-95, Fox Alfa Lima. Corrigindo, Juliette, Charlie Alfa, autorizado ingresso na pista 1-7, taxi até o pátio 4. Juliette, Charlie Alfa, desconsidere, aguarde, mantenha a posição. Eco Zulu Novembro autorizado decolada, presente. Comprou a note, vento 090 graus, 14 no mais altímetro, 10 no 4. Novembro, te considere agora de para decolagem. Número 32, Torre, 118.95. 18.95, vai chamar Pioneiro. Pioneiro 32, estabilizado no apresentador. Memo até azul, aguarde. 5367, informação Novembro, ajuste 0014, pronto para cópia. Dentro da Novembro, pronto para cópia, junto com o outro. São 3198, baixada travada? Baixada travada. São 3198, autorizado o pulso, estilo 0, vento 0, 9, 0, graus, 941. Repouso na 9, 0, 3, 1, 9, 8. Eco 1, Novembro, copiou a frequência do controle? 0, do controle Salvador, 1, 2, 0, decimal 8. Autorizado para a pessoa, 1, 9, 0, chega a pouco, depois 3, gama, depois 1, 2, 1. Pista 10, esquerda após 55. 70 não responde, o controle está 08. Afirmativo, apenas confirmando, o nível que saiu um pouco baixo, 190, ok? 190, tá ótimo. O Salvador, o Bono 738 livrou sem transferência 2. Bono 738, reporte, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Na Alfa, reportará antes da Juliette, Bono 738. O Trip 5367, apenas confirmando aqui o nível 190, ok? 190. Primativo, nível 190, 5361. Correto, Embraer, Trip 5367. Semana pronta. 709, vai seguir tráfego 8 milhas à sua frente, reduzindo. Sente, reduzindo para 1709, Oscar Novembro. Autoriza 055, Ecos Novembro, senhorita. Autorizado, 055, apenas aguardando direto destino. O Ecos Novembro subindo sem restrição. Novembro, 055, autorizado, aguardando direto. Está presente direto, o Eco Zulu Novembro, quando possível, estimado de pouso. CCC está presente, Novembro. Está estimado 100, senhorita. 13, 1400. Afirmo. Gente. Mike Juliette, Mike, confirma a velocidade? 140. Nossa, escuta até o ponto, pode passar até o ponto. Uniforme Zulu, não escuta, doutor? Lima Uniforme Zulu, informo que na... fique atento a sinalizadores no... na interseção Oscar devido a obras. Juliette, Bravo Delta, prossiga. Agora de para táxi, informam que é uma aeronave taxiando até o pátio 5 após o estacionamento da MEI, motorizado táxi até a interseção Papá, reporte para ingresso. Saia 233, drange livre, pouso na pistola 0, vento 1, 00 graus, 14 nós, confirma baixado travado. Baixado travado, livre, pouso, caneiro 32. Dois meses.